recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder, e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é de perto e provar da alegria que é chorar.